dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Quentinho da Pá, esse cast curto e gostosinho dos meus textos lá no Chimichangas. Esse episódio eu vou falar sobre um assunto mais descontraído, mais de boa, levinho, quase como uma conversa com vocês. Eu vou falar sobre as formas que eu me informo no cenário otaku aqui no Brasil. É, pra gente manter informado o que foi lançado, o que, que as editoras estão publicando, o que, que elas já publicaram, notícias de lançamentos de animes, as temporadas de animes e assim por diante. Sim, eu acho um tema gostosinho e importante, porque nem todo mundo sabe pra onde ir pra saber tudo que tá acontecendo, né? Mas antes de, óbvio, a gente abrir esse tema bonitinho, eu quero avisá-los do PicPay Assinaturas, do nosso projeto aqui de contribuição, que você pode contribuir com a gente de acordo com os planos que existem lá. Tem planos bastante em conta, gente, então só R$3 que vocês derem, vocês já ajudam muito aqui o projeto do Chimichangas. Então, conto muito com vocês, porque é uma forma de melhorar, sim, a criação de conteúdo otaku, e não só aqui nos podcasts, mas nos textos cabulosos, né? Vou falar novamente do meu textinho que eu estou fazendo de pedofilia, que foi a primeira meta batida do PicPay Assinaturas, e ele tá ficando lindo demais, gente, graças à ajuda de vocês, e sem vocês não, nada disso seria tão possível assim, sabe? Dá muita motivação e faz a gente realmente procurar as melhores formas de trazer conhecimento, bom senso e uma discussão saudável pro nosso meio. Sem mais delongas, caso vocês queiram mandar alguma mensagem, é só mandar no contato@chimichangas.com.br ou uma DM lá no meu Twitter, que é @konichipa, com H no final, que nem esse cantinho da pá. E como sempre, vou falar aqui o nome dos colaboradores já do PicPay Assinaturas, que fazem parte do Mimos 1.0 e Mimos 2.0, sendo eles Felipe da Paz, Iago Badaró, Hilton Alberto Júnior, Mauro Weber, Bruna Komatsu e Lucas Costa. Agradeço vocês imensamente, desde já, por toda ajuda. Agora vamos lá pro episódio. Eu acho bem gostosinho de gravar pra vocês, apesar de ele também não ser exatamente um texto cabuloso. Ele é mais sobre as fontes de informação que eu normalmente corro atrás. Então não é como se eu visse absolutamente tudo que está acontecendo, absolutamente todos os canais de notícia, todos os portais que escrevem texto, todos os podcasts. Eu acho que isso é humanamente impossível, mas eu pelo menos vou dar aqui algumas dicas para vocês das fontes de informação e conhecimento, né, aqui do cenário otaku, né, ou seja, cultura pop japonesa. Normalmente tem a ver com mangá e anime, mas também tem dorama, tem filmes live action, né, você tem animações realmente de cinema, então tem bastante coisa aí nesse cenário otaku pra falar. E antes de qualquer coisa, nem todo mundo que às vezes assiste um anime ali na Netflix tem conhecimento das obras originais, né, que saíram aqui, ou mesmo se tem outras plataformas para assistir outros animes, ou conhecer os produtores daquele anime e tudo mais. Então, justamente por estarmos numa comunidade um pouco mais nichada, nem todas essas informações são tão fáceis de achar como se a gente fosse procurar uma coisa lá no G1, sabe? São coisas um pouco diferentes. E os grandes sites de cultura pop, elas também acabam focando mais na cultura ocidental, né? Então a gente tem muita coisa dos Estados Unidos, praticamente 70% das paradas são dos Estados Unidos, então algumas coisas também vêm da Europa. E o Japão, ele acaba ficando meio que de lado, né? O que acaba sendo mais noticiado, o que acaba sendo mais falado são as histórias mainstream, né? Que são as mais famosas, as mais conhecidas. E as mais conhecidas não exatamente são unicamente a que forma o mercado industrial, né, do Japão. Então, assim, tem muita coisa que acaba passando batido, né? É óbvio que a gente pode ler algumas coisas no Omelete, no Nerd Bunker e grandes sites de cultura pop, né? Mas, normalmente, são sites e podcasts e conteúdos especificamente falando sobre cultura otaku que fala mais sobre esses assuntos, né? Então, acho que vale sim dar aqui algumas dicas e, basicamente, explicar pra vocês o que eu fiz na minha vida pra conseguir me informar um pouco mais sobre os mangás e animes aqui que são lançados com legenda em português, oficialmente, papapá. Então, nada de pirataria nesse episódio, hein? Vamos parar de falar de pirataria, porque já tem uns dois episódios que eu fico falando disso. E vamos começar a falar do mercado oficial, né? Pra começar a contribuir com o mercado oficial, gente. Pirataria pode ser bacana em alguns momentos, mas vale sim a gente ter um pouco mais de consciência das coisas que são lançadas aqui e materiais que podemos apresentar, que podemos ver e que podemos dar de presente e tudo mais. Então vamos do começo. Eu acho que antes de a gente procurar exatamente sites de cultura pop japonesa, né, vou falar alguns nomes daqui a pouco, mas antes delas eu acho muito importante todos nós conhecermos as editoras que lançam os mangás aqui e as plataformas de streaming, especificamente pelo menos que dão um pouco mais de atenção a animes, né? Então, eu acho que seguir as editoras nas redes sociais, conhecer o site dessas empresas, também é importante pra gente saber o que essas editoras têm no catálogo, o que elas estão vendendo, se elas realmente possuem uma loja online ou não, se o site deles são informativos ou não, se vale a pena dar uma acompanhada, entrar lá cada, sei lá, uma vez por mês pra saber se tem alguma coisa nova, se tem alguma notícia nova, se tem alguma coisa nas redes sociais deles. Então, eu já tenho um texto que eu falo para vocês das editoras mais importantes aqui no Brasil que lançam mangás e outra das plataformas de streaming. Então, tanto para anime quanto para mangá, vocês vão encontrar lá no Chimichangas todas as informações que eu vou deixar linkado neste post. Então, assim, eu já falei um pouco sobre as editoras, né? Já falei da Panini, que existe um problema muito grande com o site da Panini. Ela tem algumas coisas boas, mas outras deixam bastante a desejar. E também eu tenho um texto que eu falo especificamente das melhoras, né, das editoras. Então também aqui no episódio 3 eu falo um pouco mais sobre as editoras do mercado editorial aqui, pra gente criar um novo público de leitores. Então eu acho que eu não preciso entrar muito mais a fundo sobre essas editoras, mas principalmente eu acho que é fundamental a gente seguir nas redes sociais. A JBC, ela tem aparecido um pouco, sim, no Twitter, apesar de ser bastante artificial os posts, né, dá pra perceber que eles fazem aquele cronogramas mesmo e deixam as datas super marcadinhas e tudo mais e não atuam muito bem exatamente ali no Twitter, mas no Instagram eles são mais atuantes, acho fundamental seguir eles no Instagram. E além disso, o site da JBC é muito bom, então sempre que tem alguma coisa nova eles deixam tudo muito bem informado lá. O canal do YouTube deles, eles deram uma parada por um tempo porque realmente a editora teve algumas mudanças, o Cassius Medawar saiu já tem um ano, ele agora tá na Conrad. Essas mudanças fizeram com que a JBC tivesse que pensar novamente numa estratégia de criação de conteúdo, né, pra YouTube ou em vídeo, né? Eles tentaram fazer no Instagram, mas eu acho que o Instagram não é exatamente a plataforma principal pra fazer esse tipo de conteúdo, então eles estão voltando agora com o YouTube e acho que também vale a pena seguir eles, né? JBC Channel, se não me engano, é o nome do canal, mas eu vou deixar tudo linkado pra vocês aqui no post, pelo menos tudo que for possível pra mim, e também vou deixar os textos que eu falo mais das editoras, eu deixo também tudo linkado, as redes sociais deles, o site e tudo mais, pra ficar um pouco mais fácil pra vocês acessarem, né? E a Panini, eu já falei mal dela pra caramba aqui no cast, mas a Panini também tem o site, ela de vez em quando posta algumas coisas no Instagram e no Facebook, mas eu acho que no caso deles, vale mais seguir os editores, né, que trampam mais na parte de produção dos mangás. Então fica aí a recomendação talvez para vocês seguirem a Beth no Facebook, tem o Di, né, que também faz as edições, ele tá no Twitter. O Levin Trindade, ele faz mais HQs norte-americanas, ocidentais, mas normalmente é ele que está nas palestras também para falar sobre os lançamentos de mangás, então talvez valha a pena aí seguir ele também, tá? Fora a Panini, a gente também tem a New Pop, que tem participado bastante do Twitter. Acho que entre todas as redes, o Twitter é a melhor forma de você se informar sobre as coisas da New Pop. Então eles têm lançado bastante coisa nessa pandemia também e tentado informar bastante a galera sobre como é o método de compra, como que é o envio dos produtos nessa quarentena. Enfim, eles explicam bastante como que tá esse trabalho e acho fundamental sim pra quem tá afim, né, de conhecer um pouco mais o mercado de mangás, conhecer a editora, né? A New Pop, ela normalmente traz mangás mais mais alternativos, mas ainda assim acho muito válido, porque tem mangás muito bons, tipo Happiness, tipo Koe no Katachi, Given tá saindo agora, e enfim, tem clássicos como GTO, Devilman, enfim, você tem muita coisa que a New Pop lança, e não é porque que ela é só um pouquinho menor que não vamos dar bola pra ela, né? E fora a New Pop, você também tem outras editoras que têm aparecido mais, como a Devir, como a Pipoca e Nanquim, a Veneta, né? Então, eles também são muito atuantes, a Veneta, principalmente, no Instagram. Então, tipo, eles atualizam praticamente tudo que eles fazem na editora, né? Então, eles não lançam só mangás, eles lançam livros e outros quadrinhos ocidentais. Então, eles atualizam absolutamente tudo sobre a editora no Instagram. E o site deles também é... As coisas ficam bem atualizadas, tá? Eles, inclusive, têm lançado bastante coisa nessa quarentena em formato e-book, para que as pessoas não tenham que ficar recebendo em casa o produto físico, até por conta da quarentena. Então, os temas desses livros são muito bons, são muito próprios para essa época que estamos vivendo. Então, eu super recomendo a Veneta, porque a Veneta ela é uma editora não só de quadrinhos, né? Ela é uma editora muito completa, apesar de ainda ser recente, né? E relativamente pequena. E a Devir também, ela participa bastante do Twitter, né? Você tem a Samela, que ela faz essa parte de divulgação, de presença digital. Então, acho que ela também é uma influencer, uma figura profissional também importante pra seguir. E fora a Devir, você tem Pipoca Nanquim, que eu, basicamente o Bruno Zago fala tudo que tá acontecendo no Facebook dele. E o site também é bem responsa. O site da Pipoca Nanquim mostra bastante coisa de tudo que eles já lançaram, os preços. Então eles também têm loja pra você comprar os quadrinhos deles. E eles atualizam bem, né? Então se eles acabaram de lançar um mangá, ou eles fizeram algum anúncio de um mangá, eles já deixam, fazem algumas notinhas. Em pouco tempo já aparece lá uma pré-venda da obra. Pelo menos as outras editoras, tirando a Panini, elas fazem um trabalho bem razoavelmente ok, assim. É um trabalho que pelo menos dá alguma importância, né, pra essa presença digital, e acho que informa bastante coisa pra gente. Acho que entre todas as editoras, a JBC e a New Pop, que elas falam um pouco mais sobre questões específicas do mercado, como distribuição, política de preço, né, porque como é o trabalho de você escolher uma obra, fazer um contrato com a editora japonesa, como trazer esse material pra cá. Então eles explicam um pouco mais sobre essa situação editorial, não exatamente só falando, olha, eu fiz esse mangá e tô vendendo ele, compra de mim, né? Então eles trazem alguns outros conhecimentos importantes, até mesmo a JBC tem conteúdos falando sobre os seus mangás digitais. Então tem capítulos como Eden Zero, né, que são simultâneos com o Japão. Então eles falam um pouco mais sobre como é todo esse processo, né? Então tem explicações bem mais importantes do que as outras editoras, né? Então fica aí a recomendação. Agora, fora as editoras, gente, a gente tem um cenário de jornalismo otaku, né? Que ainda melhorou bastante nos últimos 3, 4 anos. Mas a gente, eu, o Chimichangas incluso, né, a gente acaba fazendo muito mais pelo amor aos animes e aos mangás, e não exatamente porque a gente ganha dinheiro com isso, né? poucos portais jornalísticos realmente conseguem viver só falando sobre cultura otaku, né? Na verdade, pelo que eu conheço do meio, nenhum consegue realmente fazer isso. Então sempre tem outros trabalhos em conjunto. Normalmente esse outro trabalho é o principal trabalho. E falar sobre cultura otaku é uma parada mais uma adição, né, ao trabalho. Então, nesses casos eu acho importante a gente ainda tá aqui existindo e falando sobre isso, trazendo o mais conhecimento possível, mas não existe ainda uma profissionalização assim, né, uma especialização muito, muito nessa área. As coisas mudaram um pouco, eu acho, e no sentido positivo da coisa, né, com o Omelete trazendo o Load, né, pro site. Então o Load, apesar de ele falar muito de quadrinho, de herói, como Super-Homem, Homem-Aranha e Batman, Pantera Negra. Então, assim, o Lloyd, além de ele falar de quadrinhos ocidentais, ele também fala, né, de mangá. Ele gosta muito de mangá, ele recomenda muito mangá, fala sobre o mercado japonês. Então, acho que esse passo dado no Omelete é importante, né? No Nerd Bunker, você também tem a Pri. Ela é uma doida de Haikyuu, né? E conhece muita coisa também do mercado japonês. E faz textos referentes à cultura otaku também no Nerd Bunker. Mas digamos que em questão de importância, né? Assim, não são ainda os carros-chefes. Dificilmente vai ser, né? Acho, até pela situação brasileira. Por a gente ter muito mais contato mesmo com a cultura ocidental. Enfim, mas ainda assim eu acho passos importantes. Dá uma chance da gente conseguir profissionalizar um pouco mais esse trabalho. Sair um pouco do amadorismo. E começar a criar mais conteúdos e ter mais motivação pra isso. Fora isso, né? A gente tem, eu pelo menos acompanho bastante o Mais de 8 Mil. Bastante atuante no Twitter, né? Mas o portal, ele cobre bastante coisa do que acontece, principalmente em São Paulo, né? Os eventos basicamente acontecem por aqui. Então, o Mais de 8 Mil é o que consegue realmente cobrir todos esses eventos, estar presente mesmo, fazer perguntas, enfim, fazer todas as análises, normalmente com piadinhas, normalmente com aquele humor ácido, que eu gosto bastante, ironia, sarcasmo, olha lá, vou falar errado de novo. E acho importante a existência do Mais de 8 Mil, apesar de receber muito hate pela internet, acho fundamental, sim, a gente ter mais entrevistas, a gente ter mais cobertura dos eventos, a gente questionar, né? Acho que esse é o papel primordial do Mais de 8 Mil. E fora ele, eu curto também muito o J-Box, porque vai também nessa linha de não só trazer a notícia pela notícia, mas questionar, fazer matérias mais aprofundadas, estudar melhor o mercado, fazer conteúdos mais ricos, né? E permitir um pouco mais de conhecimento de toda a comunidade otaku. Então, o J-Box e o Mais de 8 Mil são os meus favoritos, mas não tem apenas eles, tá? A gente também tem, por exemplo, a Crunchyroll, que tem todo o portal de notícias deles. Eles escrevem muita coisa nessa aba de portal de notícias. Então, às vezes eles têm informações exclusivas. Então, assim, são praticamente assim as três fontes que eu mais procuro pra saber o que foi lançado no Japão, por exemplo, o que se tornou anime, o que não tornou, quais as possibilidades, né, de alguns mangás que estão famosos terem uma adaptação pra anime, e entre outras coisas, né? Fala também de seiyuu, fala de produtoras. Então você tem essa aba de notícias que traz essas notícias mais rápidas, mas também tem aí alguns materiais um pouco mais aprofundados também. Então assim, mas assim, não existe só eles, né? Se a gente olha pro cenário otaku, você tem o Anime Crazies, que também escreve algumas coisas, né? Também é bastante atuante no Twitter, né? Eles fazem muitos eventos com empresas, tentam trazer mais pessoas também, influencers do meio, pra conversar sobre assuntos, né? Tem as lives e tudo mais. Então, eu acho que nesse ponto aí de mudar um pouco, de não falar só de notícia, mas tentar analisar um pouco mais aprofundamente, né? Sobre essas notícias, você tem. Eu acho que o Anime Crazies, ele também é um canal muito massa pra vocês acompanharem. E o Anime Crazies não tem só site, né? Ele também tem os podcasts, que tem aí Otaminas, que tem o próprio Anime Crazies. E tem mais podcasts, inclusive. Então, tem muito conteúdo deles, né? De animes que estão em plataformas de streaming. Eles fazem análise desses animes. Eles também trazem discussões, né? Não apenas falam sobre histórias, mas também sobre as pessoas que estão nesse meio, a vida das pessoas desse meio, representatividade, assuntos do mercado e tudo mais. Assim como eu faço aqui pra vocês no Chimichangas e agora com o Cantinho da Pá. Então, também acho eles importantes de seguir. E no fim, quando você vai vendo, o mais engraçado é, quando você vai conhecendo mais essas plataformas, mesmo se você começar só pelas editoras, vocês vão ver que esse nicho, ele é realmente um mundo muito pequeno. Você vai conhecendo um quando você vê se, tipo, tem todos os amigos em comuns, já também estão te seguindo, e você fala, caramba, é tudo muito rápido, né? Eu demorei um pouco pra mexer um pouco mais no Twitter. Eu comecei a mexer mais em 2016 em diante. foi assim, uma questão de tempo. Acho que em 1 ano e meio, 2 anos e meio, já conheci praticamente todo mundo desse mundo. E a gente vai trocando figurinha, a gente vai conseguindo trazer uma diversificação mesmo na criação de conteúdo. E eu acho isso importante, quanto mais melhor. Mas assim, não só em quantidade, né? Mas em qualidade. E nesse ponto aí, eu também acho quadro a quadro interessante. Gosto muito dos caras de lá. O podcast deles também é bem massa. Os textos também são interessantes. Então, fica aí a minha dica, né, pro quadro a quadro. Não é quadro em branco, tá, gente? É quadro a quadro, é diferente. Mas as pessoas também gostam do quadro em branco. Nada contra, mas eu não acompanho com tanta frequência. Então, eu acho que se for pra pensar nessa questão de análise também, é um canal válido, nesse caso já é pro canal do YouTube, né? E quando a gente fala de YouTube, eu não sou muito fã, assim, eu não sou muito consumidora de vídeos no YouTube. Então, nesse caso, eu fico devendo um pouquinho pra vocês mesmo. Eu normalmente acompanho um pouco mais as coisas das editoras, então quando elas fazem live, ou quando tem algum vídeo mesmo específico das editoras. Agora, de criadores de conteúdo, eu acompanho um pouco mais a Mikan, né? Mas a Mikan, ela não fala só de cultura pop japonesa, ela fala de cultura pop no geral. Mas de vez em quando ela tem alguns vídeos bem legais sobre animações japonesas, sobre mangás, quadrinhos nacionais, tem essa relação com o mangá. E, enfim, eu acho importante também, acho uma criação bem interessante. E fora Mikan, eu acompanho um pouco a Gabi Xavier, porque eu também não acompanho Shingeki no Kyojin, não acompanho Berserk nos atuais. Então, normalmente eu vejo algum vídeo que fala sobre, sei lá, Estúdio Ghibli, fala de outros animes, fala de mangás curtos, ou alguma temática um pouco diferente. E acho legal, porque também tem vídeos que ela faz analisando a indústria de animação no Japão, e eu acho isso fundamental, tá? A gente conhecer um pouco, porque o mercado japonês, ele é um mercado que ele conseguiu se construir internamente muito bem, e ele praticamente, assim, ele dá uma aula muito legal de mercado pro mundo inteiro. Quando a gente começa a observar um pouco essa indústria de produção de animação, a gente também começa a ficar um pouco mais inteirado de que hoje, pro Japão, não é só realmente o japonês que importa, né? Apesar dos mangás no início, e até hoje também você tem mangás que são feitos exclusivamente de japoneses para japoneses. Eles pensam primeiramente, praticamente 100% no Japão, mas isso tem mudado, principalmente na última década, porque as trocas comerciais estão muito mais fortes. Você também tem uma ligação muito forte entre Brasil e Japão, então praticamente assim, impossível o Japão simplesmente vender quadrinho pensando apenas no Japão. Se uma editora está pensando em exportar esse material, a história em si, ela não pode simplesmente estar 100% focada no japonês, né? Ela tem que pensar um pouco mais nesse macro. Apesar do Brasil não ser um expoente na venda de quadrinhos, né? A gente não tem um mercado muito forte comparado a muitos países da Europa ou Estados Unidos. Mas mesmo assim, eu acho que sim, a nossa opinião importa, ainda que, sei lá, represente 2% do mercado, sabe? Que seja. O Japão tem cada vez mais visto, sim, as informações, as tendências também das plataformas de streaming aqui no Ocidente. Não basta só ter lá a audiência japonesa, eles estão vendo de outros países, e isso tá cada vez mais importando, porque você tem uma indústria atuante em que o nosso dinheiro, né, o dinheiro do Ocidente faz diferença, né? Então, se o nosso dinheiro faz diferença, os nossos gostos também fazem diferença, né? As nossas opiniões também fazem diferença. Então, o conhecimento que a Gabi traz nesses vídeos, eu acho que qualquer pessoa precisa ter, né? E nesse ponto, ela tem essa visão bem mais inteirada de como essas coisas funcionam, e como hoje tá tudo assim muito próximo, sabe? Claro que o idioma é diferente, né? E realmente é muito diferente, né? Não tem nenhuma relação, assim. Então você tem aí uma troca comercial que ela é um pouco mais difícil se comparado ao próprio Estados Unidos, mas ainda assim importa. Ainda assim é fundamental a gente olhar pra isso e pensar com mais cuidado. Apesar de um japonês não entender português, o nosso poder de compra, as nossas informações, as nossas opiniões com as editoras contam também no relacionamento que elas vão ter com o Japão, né? E isso também vale para as plataformas de streaming. Então, assim, a Netflix não ia trazer mais anime se não tivesse performando, sabe? Não é simplesmente ter lá no catálogo, acabou, né? É preciso entender, sim, o comportamento, a audiência, como, quais são os dias que estão, que são mais badalados, o que, que a galera tá preferindo mais, como que elas se comportam nas redes sociais e assim por diante. É aquele tal do marketing digital que eu falei no episódio 3, né? E isso também acontece com o Japão, gente, né? Então a gente precisa ter um pouco mais esses conhecimentos e noções, né? Pra a gente ter um pouco mais de maturidade na hora de falar e de conversar sobre mercado, falar sobre, ah, eu quero esse mangá aqui ou não. Tá, ok, mas esse mangá é possível? Esse anime em Blu-ray é possível? A dublagem desse anime é possível? Então, assim, todas essas perguntas, a gente não tem uma resposta fácil, né? Assim, a gente vai ter uma resposta quando a gente passa a conhecer um pouco mais o mercado, né? E passa a conhecer um pouco mais essa galera que traz conhecimento pra gente. Incluso eu também, vai, eu acho. E, além da Gabi, eu acompanho um pouco o Matheus, lá do All Blue. Faz tempo que eu não vejo um vídeo, de verdade, até porque, principalmente One Piece, eu tô bem atrasada com o mangá. E ele lê outros mangás que eu não leio. Então, eu acabo não vendo algumas coisas que ele faz. Mas, no Twitter, ele fala bastante coisa interessante também, questiona. Eu acho que é primordial a questão do senso crítico, né? Às vezes a gente fala de algumas coisas mais sérias, mas as pessoas precisam entender que qualquer pessoa com mais de 25 anos, que tá um pouco mais ali no mercado atuante, que tem uma profissão, que paga suas contas, que tem sua casa, que tem seu carro, começa a pensar um pouco mais nessas questões um pouco mais sérias, né? Porque tudo isso tá em volta dos acontecimentos do nosso país e do mundo. Então, algumas coisas acabam, sabe? A gente acaba falando algumas coisas sérias. Não tem como simplesmente só ficar lá falando do animezinho ou só do mangazinho e simplesmente esquecer de si mesmo, né? Como ser humano e como cidadão. Então, o senso crítico é a base de tudo, né? Acho que todas essas pessoas que eu falei até então têm esse lado, né, do senso crítico, de trazer informação, mas de também trazer o conhecimento e questionado. Tipo, tá, isso que você sabe é bastante ou não é bastante? Você precisa de mais? Então tá aqui e assim por diante, né? Então, no YouTube eu acompanho basicamente eles, né? Que eu falei, Mikan, a Gabi Xavier e o Matheus do Blue. De vez em quando vejo também os Chapéus de Palha, que aí são alguns vídeos de One Piece especificamente. Mas aí quando a gente fala de cultura otaku, eu não sou muito realmente de ver YouTube, né? Acabo indo mais pro J-Box, mais de 8 mil, Crunchyroll e por fim a Biblioteca Brasileira de Mangás, né? O nome todo pomposo, todo sério. E realmente o site é sério. Quem organiza a Biblioteca Brasileira de Mangás certamente, assim, tem um feeling mais estatístico, né? Então ele traz muita informação de números, não exatamente de vendas, mas por exemplo, quantos mangás tal editora publicou nessa pandemia, ou quantos mangás digitais cada editora já lançou aqui no Brasil. Então, essas informações, assim, tudo vem da Biblioteca Brasileira de Mangás. Então, muita gente usa eles como fonte. Inclusive, o Biblioteca Brasileira de Mangás, em relação a lançamentos, eu acho que ele é a melhor fonte pra acompanhar, pra gente saber o que foi publicado aqui no Brasil, o que a editora falou em tal evento na internet, quais são os novos mangás e assim por diante, né? Então, gosto bastante, né? No quesito informação pura, bruta, eles são muito bons, né? Eles também têm um catálogo de todas as editoras que já lançaram mangá aqui. E aí vale pra quem quer conhecer um pouco mais de história, né? De editoras que já trouxeram mangá, essas coisas todas. O Guia de Quadrinhos tem muita coisa, tá? As coisas da... Eles catalogaram coisas, assim, muito velhas. Da Nova Sampa, por exemplo. Assim, até desde quando as editoras lançavam coisas ilegais aqui? Sim, isso já aconteceu no Brasil. Crime Freeman, até Gun foi um exemplo disso. E mesmo essas versões, o Guia de Quadrinhos bota tudo lá, deixa tudo catalogado. Olha, gente, isso aqui saiu por tal editora, foi legal, alternativo cancelou em tal data, mas saiu. Então, eles têm aí uma base de dados muito, muito massa, né? Pra quem quiser estudar um pouco mais sobre história e momentos do mercado editorial brasileiro. E bom, eu acho que é basicamente entre os que eu conheço, eu acompanho mais esses. Eu sei que tem mais, tá? Eu sei que tem muito mais podcast. Sei que tem mais portais. Inclusive o Genkidama também sempre foi bastante conhecido nesse meio. O VideoQuest até então também era bastante forte no YouTube. Hoje em dia já não é exatamente assim, né? Então a gente precisa te dar alternativas, pensar em outras formas de discutir isso, de ter informação e tudo mais. Então, entre todos os canais, eu acompanho basicamente esses. Eu posso, novamente, posso ter esquecido algum. Eu espero que eu não tenha esquecido, né? Eu já falei das editoras, falei dos das plataformas de streaming. Então, bom, basicamente, eu acho que qualquer pessoa vê ou tem o Facebook, Instagram ou Twitter da Netflix, né? Então, apesar de eles não falarem muitas coisas, né, de anime ou cultura pop japonesa, esses outros canais que eu falei pra vocês, tipo, mais de 8 mil, Anime Crazes, Biblioteca Brasileira de Mangás, eles vão falar um pouco mais, sabe, das coisas que tem no canal, né, na plataforma, no catálogo da Netflix. O Chimichangas também faz isso. Mas assim, entre toda essa galera aí, o Chimichangas ele é um pouco diferente. Talvez a gente se aproxime um pouco mais do Anime Crazes. Não exatamente também, mas é porque a gente não trabalha com notícia, né, a gente tenta trazer aí alguma coisa mais temática, discutir um assunto, recomendar alguma obra. Lógico que eu, como uma das cofundadoras, pretendo e quero que a gente seja mais forte, que a gente tenha mais conteúdos, mas ao mesmo tempo a gente também tenta criar esses conteúdos um pouco mais rebuscados, né, com um pouco mais de análise, trazendo alguns contextos às vezes acadêmicos ou mais culturais e assim por diante. Então é mais de conhecimento atemporal, digamos assim, né, a gente não tem tanto essa ideia imediatista como os outros canais têm, principalmente, por exemplo, o próprio J-Box, né, o J-Box tem muita notícia. Pra vocês acompanharem as coisas recentes, eu acho que J-Box e Biblioteca Brasileira de Mangá são as melhores formas de se informar. E eu acho que basicamente, gente, informação nunca é demais, né? Uma das coisas que o Cassius me falou quando eu tava fazendo o meu TCC, né? O Cassius Medawar, que hoje tá na Conrad, que a Conrad voltou a fazer quadrinhos, tá, gente? Isso é muito recente, inclusive. Vale vocês voltarem a dar uma olhada no Twitter da Conrad, que a Conrad vai voltar a fazer quadrinhos. É óbvio, no futuro vão trazer mangás, né? Mas agora de primeira eles vão fazer, estão trabalhando com Calvin e Haroldo, né, que é um clássico ocidental, mas vale vocês acompanhar o Cassius Medawar tanto no Twitter e no Facebook. No Facebook acho que ele não tá aparecendo muito mais não, e o Twitter da Conrad, tá, que a Conrad ela foi uma editora muito importante aqui no Brasil. No texto que eu vou deixar linkado aí pra vocês, eu falo um pouco dela. Ela foi muito pioneira aqui no Brasil, ela passou por várias dificuldades, vários problemas financeiros, de 2008, mais ou menos, até agora, e eles estão retomando, né, essa história deles com os quadrinhos. Então, muito válido vocês também acompanharem eles. Tentando voltar àquilo que eu ia dizer sobre o Cassius, quando eu tava fazendo meu TCC em 2015, eu falei sobre esse mercado de mangás aqui no Brasil, e teve uma entrevista que eu fiz com ele, que ele falou do tipo, olha, a gente tá no mundo digital, né, a internet ela te tá dando, hoje te dá muitas possibilidades pra você se informar, né, você tem as redes sociais, você tem os portais de notícias, você tem o jornalismo muito mais atuante digitalmente, mas ainda a gente tem uma dificuldade de se informar, né, a gente ainda tem essa etapa aí de desinformação, e às vezes, sei lá, o Cassius mesmo tá fazendo uma live sobre a Conrad, e aí fala, ah, gente, publica tal mangá, mas aí, tipo, tal mangá já foi publicado por uma outra editora 3 anos atrás, sabe? Ou, tipo, foi anunciado tem 2 meses. Então, assim, por outra editora também. E aí, esse mesmo pessoal que fica pedindo obra, ou às vezes aparecem lives aleatórias, pedem coisas e falam coisas que já são... que todo mundo já tá careca de saber, ou que as informações são muito fáceis, basta você dar um Google lá, ou você acompanhar um dos canais que eu disse aqui, que você já vai saber que aquela obra, ah, tá, beleza, não pode mais publicar, ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, você ainda tem algumas barreiras referentes a isso. Então, a única coisa que eu digo pra vocês é, já que o pessoal normalmente me conheceu muito aqui na internet pelos meus conteúdos de One Piece, e One Piece também se tornou um boom aqui no Brasil, uma obra muito mainstream. Tem muita gente que vê One Piece, ou às vezes pirata, ou pela Crunchyroll, mas não sabe absolutamente nada sobre mangá, ou nunca comprou um mangá. Eu acho que ter esses conhecimentos básicos, né, se informar e saber pra onde ir, é importante pra saber o que fazer. Não, não é nem, a questão não é nem tipo, ah, você vai saber o que fazer pra você não passar vergonha. A questão nem é isso, né? Mas sim pra você pelo menos ali saber mais ou menos as coisas que estão acontecendo, quais são as editoras importantes, o que que você pode fazer também como um consumidor do anime, ainda que não seja um consumidor do mangá, né? Mas você é um potencial consumidor, você é uma pessoa que pode estar no meio da comunidade, pode ter mais conhecimentos, pode conhecer outras histórias, pode ver mangás que já foram lançados aqui, que são muito bons e que você tipo, putz, mano, eu tinha que ler isso aqui, sabe? E conhecer pessoas, né? Então, a ação de você conhecer um pouco mais esses canais é pra você também entrar na comunidade mais ativa, digamos assim, né? Que acompanha mais, que fala mais. Então, normalmente, é o que eu falei, você entra nesse meio, é um pezinho pra você conhecer toda a galera que cria, né? E é uma galera que é muito massa, é, desde, como eu falei, do Anime Crazes, até mais de 8 mil, os youtubers. Então, assim, é um caminho muito massa, sabe? De interação. E pra você também aliviar, sabe? Desabafar as coisas do que você vê, sabe? Das coisas que você lê. É, com as pessoas que conhecem também aquilo que você gosta, né? Porque, novamente, a nossa comunidade ela é nichada, né? É um nicho. Nem todo mundo conhece cultura otaku. E às vezes quando a gente fala otaku, o pessoal já entra com preconceito, né? Então, quando a gente conhece as pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente tende a ficar num lugar um pouco mais positivo mesmo, né? E conversar mais, participar mais, conhecer mais. E isso acaba acontecendo naturalmente. Então, eu acho que o Cassius, ele falou uma coisa que é verdade, que às vezes a gente acaba não buscando essas coisas básicas. É, muitas vezes por preguiça, ou por desatenção, ou por não ter esse costume. Mas quando a gente faz um hábito só de seguir uma das editoras nas redes sociais, ou ler uma matéria do Chimichanga, sabe? É, sobre as plataformas de streaming, alguma coisa do tipo, já facilita muito, sabe? Pra você saber o que fazer, quais são os melhores caminhos pra você, o que você gostaria de fazer também, sabe? Do tipo, tá, você quer conhecer mais canais? Você quer conversar com as pessoas que estão nesse meio? Então, assim, você tem muitos caminhos, e todos eles, pelo menos pra mim, quando eu comecei um pouco mais nesse meio, ainda no Orkut, sim, eu tô me sentindo uma velha. Eu me senti muito isso, sabe? Na minha adolescência, na escola mesmo, que eu estudava, eu tinha algumas pessoas que conheciam o mangá, mas eu era sempre tratado como, meu, ela lê umas coisas esquisitas, né? E tipo, então às vezes eu levava mangá, lia lá e acabou, sabe? O pessoal não interagia muito comigo referente à história que eu estava lendo, se aquilo tava legal mesmo ou não. Então era bastante específico, sabe? Tinha uma história ou outra que aí minhas amigas também conheciam e dava pra falar. E quando eu fui por Orkut, essa realidade mudou, né? Eu comecei a falar mais de One Piece, comecei a conhecer novas pessoas, conheci pessoas incríveis. E também comecei a analisar One Piece também de uma outra forma. E a partir daí eu fui conhecendo também a galera do meio, pessoal que trabalha com os mangás, o pessoal que trabalha nas plataformas de streaming. É uma relação que acaba sendo próxima, sabe? Porque é um nicho. Então, meio que todo mundo se conhece, todo mundo se gosta. Assim, né? Nem todo mundo se gosta, mas eu tô tentando ser otimista aqui, tá? Então, eu acho que fazer esses primeiros passos, né, de você escrever alguma coisa no Google, você seguir uma editora no Twitter, você acompanhar um youtuber e resolver mandar um e-mail pra ele, sabe, ou um e-mail pro podcast, ou alguma coisa do tipo, essa participação é muito massa, sabe, faz a gente ter mais informação, a gente ter mais bom senso, ter mais entendimento das coisas, pra gente também não falar besteira, a gente acaba sendo preconceituoso, racista e assim por diante. E eu acho que, enfim, é bom pra nossa evolução pessoal mesmo, sabe? Você também tem que seguir justamente canais que procuram trazer esse bom senso, procuram trazer esse senso crítico. Não no sentido de, tipo, eu quero estar certo, mas sim que, olha, veja bem, né? Eu estou te questionando, estou te mandando uma pergunta, e essa pergunta não tem uma resposta simples. Se você procura uma resposta simples, sabe? Você não tá muito afim mesmo de discutir aquele assunto. E aí meio que mostra um pouco, sabe? os níveis de conhecimento que a gente pode ter. Então, do meu ponto de vista, eu tento sempre seguir as pessoas que me trazem esses questionamentos, que me fazem me perguntar sobre as coisas, e eu sei que eu não posso simplesmente dar uma resposta de bosta pra essa pessoa, ou pra esse canal mesmo, e eu vou procurar um pouco mais a respeito, entendeu? Eu vou perguntar pra um descendente, vou perguntar pra um descendente que está no meio, né, mesmo, que trabalha com mangá, ou que consome mangá, que morou no Japão e consumiu mangá no Japão, entre outros materiais, sabe? Ah, beleza, eu não vou falar com uma pessoa, mas eu vou começar a acompanhar as lives da editora pra saber como que eles têm esse contato com o Japão. Conforme a gente vai entrando um pouco mais nisso, a gente vai tendo mais conhecimentos, né? Então, eu sempre tento partir do ponto de vista positivo. Né? Então, eu tô recomendando todos esses canais aqui justamente porque eles tentam mostrar pra você, olha, é isso que você realmente tá achando ou não é? Ó, vamos saber o que que tá acontecendo, então. Vamos pegar lá um contexto, vamos explicar por que que é assim, não assado. E mesmo que seja assim, não é tão simples quanto estamos descrevendo, sabe? Existe aí algumas camadas e que um conteúdo simples de 10 minutos não vai conseguir responder todas as suas questões, né? E então, assim, eu acho que... Não sei se eu tô viajando, gente, mas eu acho que é basicamente isso. Quanto mais senso crítico, quanto mais perguntas, né? Busca por respostas a perguntas complicadas, mas... não respostas conclusivas, né? Do tipo, olha, essa é a resposta e essa vai ser a resposta pra sempre, né? Eu acho que no nosso meio a gente sempre tem muito mais o que aprender. A gente sempre tem novos conteúdos, a gente sempre tem formas de ver e ainda que sejam diferentes, eles trazem conceitos importantes. Ainda que o conhecimento procurado é importante, ele também tem que ser científico. Ainda que falemos da área de humanas. A área de humanas também é científica, gente. Eu não sei, eu acho que eu já tô falando demais também nesse episódio. A única coisa que eu gostaria de falar pra vocês e indicar pra vocês alguns desses canais que eu vejo é também pra vocês entenderem que nem tudo é preto no branco, digamos assim, sabe? Todos esses canais vão te questionar, vão fazer você pensar, e isso é muito bom. E é isso que eu quero fazer também no Chimichangas e o que eu procuro também na internet, né? A internet é muito boa pra essas coisas e eu tento fazer bom uso dessa ferramenta, né? E não ficar só espalhando ódio, ficar espalhando preconceito, ficar espalhando respostas fáceis, como eu disse pra vocês. Então, eu tento entrar num equilíbrio, certo? Eu espero que essas fontes todas ajudem vocês a conhecer um pouco mais. Conforme vocês vão conhecendo esses canais todos que eu falei, vocês vão também conhecer outras coisas, porque tem bastante coisa assim sendo feita no cenário otaku. E assim, basta um passo, gente. Você deu um passo, você vai ver que, tipo, vai conhecer um monte de gente, tá? Que faz conteúdo e faz conteúdo muito bom. Já falei mais do que eu precisava e espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco mais diferente, mais uma conversa. Eu nem fiz pauta pra fazer esse cast aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Sempre que quiserem, é só mandar uma mensagem pra mim. E tamo aí, sempre conversando, falando e tentando trazer conhecimento pra todos. Até mais.